quando eu vacilo o corpo cai. Pilantra, pilantra, eu sei pra onde vai. Não adianta nem chorar, pedir a Deus que te acuda. Fez o mal na minha quebrada, agora é tarde, não tem fuga. O bandido morre cedo no ditado popular. Pagou pra ver, vai morrer, agora o bicho vai pegar. Descuidou, levou um teco, vai pro saco logo cedo. E quem não tem nada a ver, não sai na rua, anda com medo. E quando sai é abordado por bandido bem armado. Aqui é minha quebrada, vacilou, virou finado. Não é novela, ficção também não é filme de ação. Bang bang rola solto, sangue escorre pelo chão. Malandragem quer fumar, traficante quer vender. Bandido quer fugir, polícia quer prender. Não importa se é inocente, se é preto, desce o pau. Se testemunha no momento, fudeu é funeral. O tempo passa, o povo cresce, o mundão ficou pequeno. Genocídio e racismo é o que está acontecendo. PCS é a sigla, no vocal eu solto os bichos. O rap é bola da vez, aprenda a conviver com isso. Vida ou morte, tenta a sorte, não vacila, escolha bem. Fica de boa, vida longa, mundo do crime, acerto além. Malandragem quer fumar, traficante. De esquina pra esquina, o que eu vejo não é bom. A pura carnificina, se vou não sei se volto. Se volto eu agradeço, dois malucos da quebrada. Não sobrou um terço, ferro na cintura. Aqui não tem a fé, descuidou, fudeu, bum. Levou um teco, hospital lotado, maluco baleado, marca de pipoco no muro do colégio. Puro vandalismo, orelhão está no chão. Hoje tem camburão, no asfalto aqui tem sangue. Deixaram o meu muro com a sigla de uma gangue. Algumas donas se assanha quando vê um quatro roda, um batom preto na boca, um short socado no boga. Quer tirar uma onda, te conheço, vadia. Se você está de pé, nem te dá estia. Mas aí, deixe quieto, é cada um no seu lugar. Se acendeu o pavio, a bomba vai estourar. A bomba vai estourar. A bomba vai estourar. Desde o sonhar de ser policial pra trazer a paz, mas descobri que eles são covardes, já não sonho mais. Vejo os caras aqui falando em Deus, ganho, vi um revólver na cinta de um cara do meu tamanho. O pique pega na rua, depois das 8 não dá, é hora de recolher, senão minha mãe vai brigar. Bala perdida é um perigo, minha mãe me alerta. Mês passado os ladrões roubaram minha bicicleta, juntei latinha um mês pra montar a CC. Às vezes sinto desgosto em morar aqui. Bandido rouba quem tem, quem rouba pobre é mané. Varajo pobre é roupa velha, sabe como é. A cena que nunca muda, muitas balas no peito. Não me escutar, eu vou pedir a paz novamente. Malandragem quer fumar, traficante quer vender. Bandido quer fugir, polícia quer prender. Malandragem quer fumar, traficante quer vender. Bandido quer fugir, polícia quer prender. Malandragem quer fumar, traficante quer vender. Bandido quer fugir, polícia quer prender. Malandragem quer fumar, traficante quer vender. Bandido quer fugir, polícia quer prender. Malandragem quer fumar, do prensado Paraguai. Tem bandido que fuma e não sabe o que faz. Dá no pai, dá na mãe, pega a lombra com o irmão. Sai na rua muito doido e ainda diz que é bandidão. O lombrado tá na rua, tá maluco, muito louco. Hoje eu vou tocar o terror, sou ladrão, sou bicho, sou. Traficante na esquina, tá vendendo o artefato, viciando as criancinhas, moradores do meu bairro. Vida boa ele quer, carro bom, muita vadia. Quer ser o dono da quebrada, bam bam bam. Quem diria, tem polícia na quebrada dando rolé na madruga. Ele bate, dá pancada, dá sua fada, ele abusa, ele xinga, ele humilha, quer fuder com você. Somos pacificadores, te alertando, pode crer.